comunicando ZYF 690, onda tropical, 4.985 kHz, 60 metros. ZYE 440, onda curta, 11.815 kHz, 25 metros. ZYH 753, onda média, 50 kW. 1.270 kHz. Rádio Brasil Central AM. Estúdios instalados na Avenida Costa e Silva, esquina com Dom Abel, Jardim Bela Vista, Goiânia, Goiás. Goiânia, 7 horas, 1 minuto. Como é linda a madrugada, vendo o dia amanhecer. Abra as cancelas do seu coração e deixe entrar de mansinho as modas do meu sertão. Modas feitas de amor, de carinho e de pura emoção. E para tanger a boiada da saudade no estradão da sua alma, chega no seu rádio o caboclo Jason Abrão. Simples como as coisas de Goiás. Alô, alô, sertão do meu Brasil. Bom dia para a dona de casa, bom dia para os trabalhadores e trabalhadoras que trabalham domingo também. Bom dia para todas as pessoinhas que estão acompanhando a Brasil Central por esse Brasilzão afora. Eu sou Jason Abrão, daqui para frente, tocando saudade no seu rádio até o meio-dia. É o Goiás Caboclo que está de volta ao seu rádio, né? Não falei que breve a gente iria se encontrar? Estamos aí, encontrando para fazer um passeio musical pelos rádios do Brasil. Eu quero cumprimentar na aberturinha do programa o Fernando Kozak, agradecê-lo pela seleção das modas do nosso Goiás Caboclo. Também abraçar e agradecer a Renata Borges pela edição deste Goiás Caboclo. Ao Carlos José, o Carlão, que está aí a postos, trabalhando no Goiás Caboclo até o meio-dia com você e por você. Eu quero agradecer também ao pessoal da segurança, bom dia a todos da segurança da nossa empresa e aos seguranças de todo o Brasil. Agradecer também aos companheiros e companheiras da retaguarda técnica, da produção, também o Simval com toda a turminha dele nos transmissores. Bom dia, Simval. Ao Vitor Roberto na supervisão de operações e abraçar a todo Brasil que acompanha passo a passo o Goiás Caboclo. Para abrir nosso programa com chave de ouro, vem chegando aí o Biá Versátil, cantador Biá, que cantou com meio mundo. Aqui ele canta com Dino Franco, Filho do Mato Grosso. Programa Jason Abrão, porque você merece o melhor. 7-4. Sou filho de Mato Grosso, criado no Paraguai. Nunca engoli um caroço e nisso puxei meu pai. Se escuto algum desaforo, eu olho à frente e atrás. Pode ser até meia dúzia que sem resposta não vai. Eu já dormi no relento, já vi o dia amanhecer, já passei o dia inteiro sem ter um pão pra comer, já levei tanta pancada, sem saber me defender. De tanto padecimento foi que aprendi a viver. Me apincho em qualquer parada e deixo a vida correr. Não tenho medo de nada, não sei quando vou morrer. No lombo de um burro bravo, sou um saci pererê. Eu saio do lombo dele só depois que resolver. Já fiz tudo neste mundo, o que cismei de fazer. Só não fui um vagabundo, o que ninguém deve ser. Tem um ditado que diz, eu não posso me esquecer. Água mole em pedra dura faz a pedra amolecer. A minha vida é um romance, tão grande da gente ler. E cada dia que passa, tem uma folha pra escrever. Tem folhas que são alegres, tem outras de entristecer. Tem uma que eu não escrevi pra levar quando morrer. Tem uma que eu não escrevi pra levar quando morrer. Eu troquei um céu de estrelas por uma cidade que não dorme. Mata burro, grama e cerca, por asfalto, muro e poste. O plano era estudar e não pra me apaixonar. Numa terra de frieza encontrei olhar mais quente que o sol. E sonho de ser engenheiro volta a ser rancheiro, mas não volta só. Por causa dela eu voltei pro mato, banho de riacho, fruta só no pé. Por ela tirei o pó da viola, voltei a cantar moda só porque ela quer. Por causa dela eu voltei pro mato, banho de riacho, fruta só no pé. Olhos claros feito a lua, beijo doce igual favo de mel. Fala delicada e linda, parece que vem lá do céu. Ela me fez enxergar a beleza desse meu lugar. Sabe aquilo que busquei na faculdade, achei algo melhor ainda. Junto ao sonho de ser engenheiro veio o verdadeiro amor da minha vida. Por causa dela eu voltei pro mar, banho de riacho, fruta só no pé. Por ela ela quer. Por ela tirei o pó da viola, voltei a tantas modas, só porque ela quer. Caça e pescaria. Quando aqui era mato, tinha abelha e tinha mel. Os verdes montes sumiam no azul do nosso céu. No Brasil dos nossos sonhos estão chorando porque destruíram nosso verde. Estão morrendo de sede nas margens do Tietê. Tocantins e São Francisco, Rio Grande, Rio Paraná, Araguaia, se minhas lágrimas ajudarem, vou chorar nas cabeceiras pra transformar corredeiras pros seus leitos não secarem. As nuvens passavam baixas, desaguando sobre a terra. Quando aqui era mato, ventava e fazia frio. E não tem mato, não chove. Se não chove, não tem rio. Brasil dos nossos sonhos, estão chorando porque destruíram nosso verde. Estão morrendo de sede nas margens do Tietê. Tocantins e São Francisco, Paraná e o Araguaia, se minhas lágrimas ajudarem, vou chorar nas cabeceiras pra transformar corredeiras pros seus leitos não secarem. Leitos não secarem. Pros seus leitos não secarem. Bom dia, nós ouvimos aí abrindo o Goiás Caboclo, companheiro Silvio José, radialista brasileiro, Silvio José cantando a moda bonita quando aqui era mato. Mas nós tivemos também o Biá e Dino Franco com Filho do Mato Grosso e o Chitãozinho e o Chororó, Voltei pro Mato, e daqui a pouco tem mais moda no seu Rádio Brasil. Rádio Brasil Central. A Cauã canta no Angico, na Capoeira o Socó, Siriema no Cerrado, no Grotão o Chororó, Sabiá na Laranjeira e a Perdiz no Cafundó. Este é o Goiás Caboclo, este é Jazão Abrão, simples como as coisas do sertão. Ai, do jeito. Ao voltar com o nosso Goiás Caboclo, eu volto trazendo os irmãos Tunico e Tinoco. Moda dançante, bonita, alegre, na beira da tuia. 7:16. cheguei a fazer premessa e pedido nem sei quanto. Pedi a Nossa Senhora e ao Divino Espírito Santo. Hoje eu deito na beirada e a Marica tá no canto. Eu inventei esta moda e não reparei no defeito. Inventei ela chorando e sofrendo daquele jeito. Um caboclo apaixonado nunca faz nada direito. Coração que só padece faz morada neste peito. Meu coração foi vencido e mesmo assim ele reage. Vou matar quem não me ama, quem mora nesta paragem. Eu mato ela e me mato, pois eu tenho esta coragem. Viver sendo desprezado, a vida não tem vantagem. Mandei fazer na Europa e não demora pra mim. Um revólver de platina e o cabo é de marfim. E duas balas de ouro, duas vidas vai ter fim. Uma bala é pra ela e a outra vai ser pra mim. Gosto tanto desta ingrata, mas ela não me quer bem. Eu mando carta pra ela, resposta pra mim não vem. Eu mato ela e me mato, vai ser o jeito que tem. Ela não pode ser minha, não vai ser de mais ninguém. Quem não quer ser meu tesouro? Um tiro silencioso, sem barulho e sem estouro. Dei tantos presentes a ela durante o nosso namoro. Agora por despedida eu vou na bala de ouro. Zico e Zeca com uma bravata sertaneja, duas balas de ouro, Rolando Boldrin, Marica Criolinha, Tonique Tinoco na beira da tuia, daqui a pouco tem mais Goiás Caboclo. Capataz, Jason Abrão. Eu tô de volta, gente, de volta com o Goiás Caboclo, abraçando o Edmar Guimarães de Gurupi, no Tocantins. Tá mandando as modas para toda a família, especialmente ao amigo Wilson. Gracino Souza de Campestre, no Maranhão, para Flávio e família. Também o Cléder Magalhães de Barrolândia, Tocantins, abraçando a mamãe Cleonice. Valfredo Souza Silva, de Jacobina, na Bahia, abraçando a toda essa gente querida de lá. Celiene Milhome, de Goiânia, para o tio Zé, na Fazenda Pedras, Sítio Novo, no Maranhão, com toda a família. Júnior Priere Veiga Jardim, de Aparecida, de Goiânia, e João Dutra, do Curitiba 4. Jason, eu deixo a TV para poder assuntar o Goiás Caboclo. Então, por isso é que eu vou caprichando nas modas, na companhia do Carlão, do Fernando Kozak, da Renata Borges, toda a equipe do Goiás Caboclo te abraçando, Caboclo. E eu vou trazendo na sequência do Goiás Caboclo os irmãos Guto e Léo. Há muitos e muitos anos, a dupla Veloso e Velozinho gravaram essa moda de viola, né? cantar essa moda de viola nos circos, por essas funções que as duplas usavam para poder divulgar os seus trabalhos, né? E hoje, seus filhos Guto e Léo também regravaram essa moda de viola que eu rodo para você, campeão do pialo. 7:25. A gente, quando é criança, aprende aquilo que vê. Meu pai era boiadeiro e eu também queria ser. Com 7 anos de idade já comecei a aprender, laçando alguns bezerrinhos na hora de recolher. Cheio de satisfação, escutei meu pai dizer: esse menino a cavalo vai ser um campeão do pialo o dia que ele crescer. Quando foi um certo dia, minha mãe de mim teve ciúmes. Meu filho, não lide mais, seu pai e os peões que se arrumem. Você formar pra doutor, um grande cargo assume. Não seja um peão jogado pros campos nem pros batumes. Eu vou te pôr de castigo, se acaso você não aprume. Se um dia eu te ver jogado, seu pai vai ser o culpado por não tirar seu costume. Saí de casa varando o sertão adentro. Me ajustei com um fazendeiro por nome João Nascimento. Fomos buscar uma boiada pras bandas de livramento. E o boiadeiro dizia que eu era de bom talento. Não falo por ser gabola e nem por convencimento. Jogava o laço no escuro, notava o mar, o ar seguro pelo rangido dos tentos. Eu passei fora de casa há uns 10 anos ou mais. Fomos buscar uma boiada lá no sertão de Goiás. Quando eu cheguei no Rio Grande, a enchente estava demais. Ali tinha uma boiada com 10 peões e capatais. Quando o rio foi abaixando e a balsa encostou no cais, a boiada pulou na água e o peão nessa hora amarga jogou seu burrão atrás. O burro estava cansado, não aguentou a correnteza. O peão gritou por socorro, eu atendi com destreza. Fiz 3 rodilhas no laço, joguei com toda certeza. Lacei pro meio do corpo, não sei se foi por proeza. Ao trazer ele na praia, foi grande a minha surpresa. O peão gritou surpreendido, me abraçou: filho querido, você foi minha defesa. Deixar a minha vida de solteiro, eu vou casar-me para viver mais feliz. Quero ter um lar, quero ter amor e felicidade, e viver ao lado de alguém que tanto eu quis. Ai, como posso viver sem ter o amor de alguém? Pois quem eu amo na vida, sei sei que me quer muito bem. Se dois amor bem juntinhos recebe a bênção do além, depois de nós dois casados seremos felizes também. Ai, como posso viver sem ter o amor de alguém? Pois quem eu amo na vida sei que me quer muito bem. Se dois amor bem juntinhos recebe a bênção do além, depois de nós dois casados seremos felizes também. Plantei no jardim de casa um pé de rosa cravina. Quando a cravina der flores, eu vou levar pra Cristina. É uma mineira bonita que mora lá em Diamantina. Pra mim é a mais linda moça que deu estado de Minas. Se casando comigo, tem que deixar Diamantina. Vamos morar na fazenda que eu tenho lá em Bolatina. Fazenda de mil alqueires, toda de verdes campinas. Lá eu serei vosso rei, você é a rainha Cristina. Todas manhãs você toma leite de vaca turina. Pros seus passeios no campo tem cavalo campolina. Tem um arreio especial, mande fazer na Argentina. No peitoral coloquei 40 libras esterlina. Paredes da minha casa, pintura é de purpurina. Na sala tapete persa, na janela tem cortina. Talheres todos de prata, a louça veio da China. Tenho a melhor cozinheira, é a preta velha Sabina. Vendo por ano mil bois pro matadouro em platina, eu acompanho a boiada para ter mais disciplina. Na cabeça do arreio levo minha carabina, recebo todo o dinheiro, ponho no banco de Minas. Vou dar um prazo pequeno, um mês você determina. Se você disser que não, tristeza não me amofina. Quem sabe eu possa encontrar outra moça muito fina. Talvez não seja igualzinha a mineira de Diamantina. Os irmãos Divino e Donizete com Mineira de Diamantina, moda do Raul Torres. Deli Delinha, Despedida de Solteira, Poesia do Carreirinho, Guto e Léo com o Campeão do Pialo, e daqui a pouco tem mais Goiás, Caboclo. Goiás é a Brasil Central, tradição de audiência, no coração do Brasil. Rádio Brasil Central, comunicando para o mundo. Com toda a sua simplicidade, Jazão Abrão e o programa Goiás Caboclo. Levar Goiás ao mundo inteiro com nossa maneira original é um trabalho pioneiro da nossa Rádio Brasil Central. Seu coração está sintonizado aqui na Rádio Brasil Central. Programa Jazão Abrão, porque você merece o melhor. Alô, Jazão Abrão, que maravilha, rapaz, acompanhar a sua programação. Sei da sua trajetória na Brasil Central Goiânia e você faz história aí na Rádio Brasil Central com a sua linda e maravilhosa voz, com essa comunicação gostosa de se ouvir aqui do outro lado, na caixinha falante, voz linda, sonzão gostoso da Brasil Central Goiânia. Parabéns, parabéns pela programação. Olha, tô ouvindo você aqui em São Francisco, Califórnia, dos Estados Unidos, aqui da terra do Tio Sam. Eu, Paulo Monteiro, sou seu ouvinte, quero ouvir uma música bonita demais. Escolhe aí, que eu sei que você tem bom gosto, e manda ver para nós aqui, ok? Alô, sertão do meu Brasil. Carlão, o Goiás Caboclo, a Brasil Central, vai campeando amigos pelo Brasil e também pelo mundo. Eu estou recebendo aqui uma mensagem muito bonita, uma mensagem de carinho, mensagem de fé, de uma pessoinha que acompanha minha trajetória, né? Minha trajetória desde a Rádio Danúbio, de muitos e muitos e muitos anos, e hoje mora em São Francisco, nos Estados Unidos, e está lá acompanhando passo a passo o Goiás Caboclo, levando um pouquinho de Goiás, um pouquinho de Brasil para esse mundão de meu Deus. Este amigo é o Paulo Monteiro, ele trabalhou também na Rádio Brasil Central como operador, ele trabalhou como técnico aqui dentro, e o Paulo deixou um rastro de amizade aqui dentro da Brasil Central, né? Então que Deusão é que abençoe esse amigo, abençoe a todos os brasileiros em São Francisco, na Califórnia, e também em todos os Estados Unidos, ou Japão, ou Coreia, onde é que tem um brasileiro, uma brasileira nesse mundo, meu abraço. Então, abraçando Paulo Monteiro, abraço a todos os operadores da rádio em nome do Paulo Monteiro. Pois é, Paulão, muito obrigado. E o Carlão vai rodar uma moda para você, você que está pedindo para nós uma moda bonita, vou rodar para você uma poesia do Jazão Abrão, nas vozes de Garcino e Fazendeiro, uma dupla de Uberlândia, que dignifica o nome da música feita nas Minas Gerais, né? Minha linda Cumari. Deus é que te abençoe, Paulão. Boa sorte, saúde para você, prosperidade, irmão. Jamais te esqueci, Cumari, oh linda Cumari, mesmo vivendo distante, eu jamais te esqueci. Olhai que conheci a minha prenda querida, uma das flores mais lindas que tive na minha vida, morena cor de canela, olhos azuis cor de anil, pra mim ela será sempre a mais linda do Brasil. Cumari, oh linda Cumari. Mesmo vivendo distante, eu jamais te esqueci. Cumari, oh linda Cumari. Mesmo vivendo distante, eu jamais te esqueci. Cumari, oh linda Cumari, mesmo vivendo distante, eu jamais te esqueci. Cumari, oh linda Cumari, mesmo vivendo distante, eu jamais te esqueci. Por falar nesta cidade, no lugar onde nasci, esta é minha homenagem, minha linda Cumari. Mesmo vivendo distante, não te esqueço jamais. Foi aí que conheci a linda flor de Goiás. Cumari, oh linda Cumari, mesmo vivendo distante, eu jamais te esqueci. Cumari, oh linda Cumari, mesmo vivendo distante, eu jamais te esqueci. Cumari, oh linda Cumari, mesmo vivendo distante, eu jamais te esqueci. Cumari, oh linda Cumari, mesmo vivendo distante, eu jamais. Rimas de saudade no seu rádio. Programa Jason Abrão. Eu estou retornando ao seu rádio, gente, lembrando que o nosso telefone está aí à sua inteira disposição. Ele é 62, né? É o telefone de área nossa aqui, é 62. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, porque ele é fixo e ele é também WhatsApp. Você pode utilizá-lo para suas mensagens. Telefone 3282-8780. Vai trazendo gente, a família sertaneja acompanhando o nosso programa. Bom dia, mas eu quero mandar um forte abraço e um carinho muito especial ao Carlinho Barreto de Nova Crixás, em Goiás. Abraçar também o campeão mais a Lúcia, nossos companheiros lá de Nova Crixás. O João de Paulo Afonso, na Bahia. O Bento da Chácara Nova Vida, lá de Tocantinópolis. Jazão, tem mais de 40 anos que eu te acompanho passo a passo. Obrigado, Bento. Obrigado a toda a sua família. Everinaldo Nascimento, de Casa Nova, na Bahia. E o Rogério, abraçando o Celso, do Banco do Brasil, e a todo o povão de Orizona de Goiás. Vamos nós, tocando moda. A música sertaneja em primeiríssimo lugar no seu rádio. Presença em todas as boas paradas sertanejas do Brasil. César e Paulinho, Asa Delta. 9:43. Manobras do mar são tão graciosas, vão cortando o vento. lindo como um aeroplano. Mesmo acordado, às vezes eu sonho, voando bem alto, numa asa delta, por ti procurando. Neste voo livre, finaliza meu plano, num voo rasante, caindo nos braços da mulher. Anda presa, pairando no ar, pra mergulhar na certeza de fechar suas garras naquilo que quer. No sonho faço mesmo por uma mulher. Mesmo acordar, mulher que amo. Quem dera, meu Deus, quem dera que fosse mentira, que eu precisasse de fazer essa súplica caipira. Fazer que exista entre os homens um forte instinto de preservação, respeitando a fauna e a flora que faz o encanto do nosso sertão. O homem está se destruindo em nome da evolução, e desta forma vai surgindo tal qual um ser sem missão. A vida está ficando triste porque não existe amor à natureza, que clama em silêncio, mas clama pedindo respeito à sua beleza. Só vejo águas poluídas e leitos de rios que estão secando. Só vejo brutais caçadores, estes assassinos estão aumentando. Tomara que Deus me ouça e tenha compaixão do povo sertanejo, que não rezou na hora certa e por isso agora está suplicando, pedindo a Deus pra acudir, pra salvar a todos de um triste destino, pra não deixar secar as águas, pra salvar os peixes que estão sumindo. Pedindo pra salvar o verde, o maior orgulho do interior. Pedindo a Deus pra ajudar o homem a viver com um pouco mais de amor. Aves e animais selvagens estão prestes a extinguir. Se prosseguir esta matança, em breve ninguém vai ouvir os piados de um mutum e de um jaó vindos lá da mata, sempre enfeitando a tarde quando as capivaras fazem grande alarde. O verde da nossa bandeira nada irá simbolizar, com tantas derrubadas

lembro que na casa onde morava, quantas vezes desfilava, eu também queria me. Cuidado, pois se ela for embora, a saudade te devora, você não vai suportar. Agora ela chora e você sorri, amanhã quando ela partir, é só você quem vai chorar. Pare de brigar com ela, pare de brigar com ela. Essa mulher sofre tanto, veja quanto pranto cai dos olhos dela. Pare de brigar com ela, pare de brigar com ela. Nossa vida é de momento, aproveite o tempo e não brigue com ela. Pare de brigar com ela, pare de brigar com ela. Essa mulher sofre tanto, veja quanto pranto cai dos olhos dela. Pare de brigar com ela, pare de brigar com ela. Nossa vida é de momento, aproveite o tempo e não brigue com ela. Programa Jason Abrão, porque você merece o melhor. Jason Abrão, bom dia. Sou Francisco dos Santos Reis, moro aqui no quilômetro 50, no município da cidade de Baião, no estado do Pará. Tô ligado aqui na Brasil Central. Mandou uma moda pra mim aí. Essa música é sucesso até hoje, muita gente já regravou. Mas o original dela foi gravada há muitos anos atrás, pelo um trio que chamava-se Os Filhos de Goiás, Maurico, Maruzinho e Voninho. A sanfona do Voninho tocou nos quatro cantos do Brasil, mais ou menos assim. E sentar devagarinho na voltinha dos seus braços. Queria sentir seu carinho pra aliviar a dor que passo. Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço. Resiste pra dizer mesmo a verdade. Para mim já não existe a tal de felicidade. Partiu, minha vida é sofrer. Me escreva sem demora, que estou louco pra saber o lugar que você mora. Também quero te escrever, marcando pra qualquer hora um encontro com você. We'll be right back. padece, coração sofre bastante, saudade no peito cresce. Se você tem outro amor, seja franco e me esclarece. Esse bloco foi um bloco genuinamente goiano. Maida e Marcelo, Amor Distante. Oceano Solo, começando uma carreira solo. Meu querido Luciano, Pare de Brigar com Ela. André e Andrade, Quem Ama, Perdoa. Uma dose dupla de saudade. De volta com o Goiás Caboclo, tirando desse baú da saudade as mais doces recordações. Eu volto, gente, volto trazendo outra dose dupla de saudade. Belmonte Amaraí. Essa dupla, ela tem uma tradição extraordinária na cantoria sertaneja deste Brasil, né? Uma dupla que não gravou uma música sequer em duplo sentido, uma música que não fosse família, que não fosse Sadia. É uma dupla que recebe e requém a todo o carinho desse povo brasileiro. Belmonte e Amaraí, para o Sérgio Antônio de Trindade. Bom dia, Sérgio. Bom dia, mas muito bom dia para Vanderlino, está no centro de Goiânia, abraçando a toda a sua família, abraçando a todo o povão. Landim de Iturama, Minas Gerais. Landim, diferente seu nome, né? Mas muito bonito seu nome. Iturama, Minas Gerais, que nos dá tanto carinho. Também Belmonte Amaraí para o Lio. Grande Lio, um abração para você, meu irmão. Deusão aqui te abençoe. O Lio é fã ardoroso de Belmonte Amaraí. Também o Maurino Miranda de Colina, no Tocantins, abraçando a todos os tocantinenses de lá e os tocantinenses esparramados por esse Brasil. João Lázaro da Vila São Joaquim de Goiânia. Obrigado, Cabuquinho. Obrigado. Obrigado a todos aí da Vila São Joaquim. Ao Reginaldo Vidal de João Pinheiro, nas Minas Gerais, abraçando o papai Geraldo Bernardes e a todo o povão de João Pinheiro, nas Minas Gerais. Belmonte Amaraí, na sequência do nosso programa, em dose dupla de saudade, La Malaguenha e Quando o Destino. Ojos tienen debajo de esas dos secas, debajo de esas dos secas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, yo ofrezco mi corazón, yo ofrezco mi corazón a la cambio de mi pobreza. Malagueño. Não venho pedir amores, já não quero teu carinho. Se uma vez te amei na vida, e nem voltes a dizer. Me contaram os amigos que te encontras tão sozinha, que maldiz a tua sorte porque pensas muito em mim. Foi por isso que voltei, para rir do teu penar. Eu assim tinha pedido para que sofras mais que eu. Satisfaço meu capricho vendo-te ferida assim. Hoje tua alma sofre o que a minha já sofreu. Agora vês que o destino tudo cobra e nada esquece, e a ânsia de um carinho nos arrasta e nos humilha. Que sabor é a vingança quando a própria vida traça? No momento da amargura, tua dor será maior. Mesmo assim, fica o desprezo de quem tanto te adorou, para que sinta na alma qual o preço do amor. Nós tivemos aí o Belmonte e a Maraí cantando em dose dupla de saudade, La Malaguenha e Quando o Destino. Goiás é a Brasil Central, tradição de audiência, no coração do Brasil. Rádio Brasil Central, comunicando para o mundo. Jason Abrão, um tocador de saudade. Voltando com Goiás, Caboclo, eu volto trazendo de novo, atendendo meu povo, Chitãozinho e Chororó. Nuvens de lágrimas. 10 e 17. A vida é melhor sem você.

atalho eu lhe perdi. Será que está sozinho? Como eu vivo sozinho aqui? Se eu disser que encontrei em outro alguém a direção, vou mentir pra mim mesmo, tentando enganar meu próprio coração. Madrugada triste, saudade da estrela que um dia eu segui. Só a lua enxuga o meu pranto, falta você em mim. Em que atalho eu lhe perdi? Será que está sozinho? Como eu vivo sozinho aqui? Se eu disser que encontrei em outro alguém a direção, vou mentir pra mim mesmo, tentando enganar meu próprio coração. Madrugada triste, saudade da estrela que um dia eu segui. Madrugada triste, só a lua enxuga o meu pranto, falta você. Eita, dupla romântica boa. Rio Negro e Solimões, Madrugada Triste. Gian e Giovanni, Você em Minha Vida. Chitãozinho e Chororó, Nuvens de Lágrimas. Brasil Central, a voz do interior na capital. Rádio Brasil Central, comunicando para o mundo. Goiás Caboclo, simples como as coisas do sertão. Jason Abrão, um tocador de saudade. Ei, povão, eu tô de volta com o Goiás Caboclo, né? Abraçando com a beleza simples da nossa moda, esse povo caipira, esse povo sertanejo que acompanha nós por Goiânia, por Goiás e pelo Brasil inteiro, né? Nossa, o telefone nosso vai campeando gente, né? A Brasil Central tem mania de campear amigos por esse Brasil, vai buscar as pessoinhas lá longe, né? Bom dia pro Adevair. O Adevair está em Uberlândia, Minas Gerais, abraçando o mano Oraldo José. Essa moçada de Uberlândia também nos dá um carinho tão especial, né? Jair Elias está no Santa Cruz, abraçando com as modas do programa a mamãe Sebastiana, a mana Rosa, o mano Senair, né? O Lúcio do Forteville de Goiânia, e o Eli Garcês e o Nelico. Abraçando a todos do São Judas Tadeu e do Santa Genoveva. Obrigado ao Edmilson Ribeiro de Chapadinha, no Maranhão. Titonho, do Novo Mundo, no Mato Grosso, também acompanhando nós. Obrigado, viu, gente? Eu fico muito feliz com a sua presença, né? Lisonjeado e enriquecido com a sua presença. Eu vou trazer na sequência do Goiás Caboclo, abraçando o povo que nos acompanha neste domingo. Primeiro e Último é o nome da moda que as irmãs Galvão cantam na sequência do Goiás Caboclo Brasil. 10:31. Destino, tive que aprender a caminhar sozinha. Jamais imaginei que esta amargura fosse apenas minha. Amor com amor se paga, mas no nosso caso não foi bem assim. Enquanto eu me entregava, você me traía e ainda zombou de mim. Distante agora eu padeço e essa sua ausência só me machucou. Será que nem mesmo em sonho você vê o mal que um dia me causou? Será que nem mesmo em sonho você vê o mal que um dia me causou? Não, não, não, não me deixe triste, pois em mim existe todo o amor do mundo. Volte, venha ver. Vem, vem. Sou a mesma. Você foi o primeiro e também o último enquanto eu viver. Agora eu padeço e essa sua ausência só me machucou. Será que nem mesmo em sonho você vê o mal que um dia me causou? Será que nem mesmo em sonho você vê o mal que um dia me causou? Não, não. Pois em mim existe todo o amor do mundo. Volte, venha ver. Vem, vem, vem. Que eu sou a mesma. Você foi o primeiro e também o último enquanto eu viver. Não, não. Pois em mim existe todo o amor do mundo. Volte, venha ver. Deus, amor, sei que me dói demais o adeus, mas levarei por onde for

coração. Não quero sentir saudade de quem me fez ingratidão. Não quero sentir saudade de quem me fez ingratidão. O Peão Carreiro e o Zé Paulo com a Mão da Noite, o Tião Carreiro e Pardinho, Vim Dizer Adeus, As Galvão, Primeiro e Último. Primeiro lugar no coração do Brasil, Rádio Brasil Central AM, frequência de qualidade. Estamos apresentando Pela Brasil Central. Programa Goiás Caboclo. Comando Jason Abrão. Você está na sintonia da Brasil Central de Goiânia. Você está com o Jason Abrão no Goiás Caboclo, né? Muito obrigado pelo carinho da audiência, né? A gente vai juntos aí, tangendo essa boiada de saudade, tocando moda nos trieiros do rádio, nos trieiros da alma desse povo amado do meu imenso e querido Brasil. Eu vou trazer aqui, gente, um abraço muito especial para o Donizete de Bela Vista, na região central de Minas Gerais, mais de 40 anos acompanhando o Jason Abrão. O Antônio Inácio da Chácara Rio do Peixe, de Goianira, para a esposa Marilene, para a filha Marlúcia, para toda a sua família. Também o Silas, de Jaguarari, na Bahia, acompanhando nós, né? Ô, moçada boa, querida, que nos acompanha lá e cá em todo o Brasil. A Marisa de Paulista, nas Minas Gerais. E a Maria José Zezé de Pindorama. Zezé é um ouvinte de muitos e muitos e muitos anos. Não pode falar quantos anos, né, Zezé? Porque senão complica nós, né? Abraço, Zezé. Deus é que abençoe você e todo esse povão daí que acompanha nós de cá. Na sequência do programa, eu vou trazer essa dupla que tem mania de levar para as lonjuras do Brasil e do mundo nosso Goiás. Leandro e Leonardo, Não Olhe Assim. 10h43. Tire seus olhos dos meus, eu não quero me apaixonar. Ficou em mim um adeus e deixou esse medo de amar. Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão. A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão. A força de uma paixão. gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão. Não olhe assim, não. Você é linda demais, tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Não olhe assim, não, porque até viver é uma cruz pesada, é um martírio cruel para mim, é o que resta da felicidade que eu julgava que fosse sem fim. Triste calvário da vida, eu subi em busca do amor. Lá no alto fui crucificado, e desci carregando esta dor. Pessoa que amo na vida é a causa do meu padecer, é a negra herança do amor que plantei para outro colher. Esta cruz é o prêmio do amor que nasceu em meu coração. É o que resta da felicidade, é o que resta de uma ilusão. Mendigando amor e carinho, carregando esta cruz tão pesada. Pessoa que amo na vida é a causa do meu padecer, é a negra herança do amor que plantei para outro colher. Esta canção comigo. Onde andará meu benzinho nesta hora? Por que será que a gente ama tanto alguém? Esta saudade me acompanha a noite afora. É madrugada e o meu sono nunca vem. Para aumentar o desespero de

E eu vou seguindo com o nosso caipirismo caboclo, né? A simplicidade dos versos, das modas, da cantoria desse povo que faz moda, que canta suas próprias modas em todo o imenso e querido Brasil. Eita, dupla boa das Minas Gerais está chegando para cantar para nós. Gino e Geno, moda do Rick, o molhado da saudade. 10h55. Feito chuva de verão, necessária, mas passageira, entrou no meu coração, bagunçou minha vida inteira, foi embora e só ficou o molhado da saudade. E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade. E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade. Sei que não vai, pode até doer mais pouco, mas passar sei que não vai. Ai, ai, dói, dói, dói, dói, ai, ai. Oh, meus amigos, como uma paixão me chega e dilacera o coração. Este amor veio e se foi, feito chuva de verão. Foi embora e só ficou o molhado da saudade. E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade. E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade. Ai, ai, dói, dói, dói, dói, ai, ai. Pode até doer mais pouco, mas passar sei que não vai. Sei que não vai. Ai, ai, dói, dói, dói, dói, ai, ai. Ai, ai, dói, dói, dói, dói, ai, ai. Programa Jason Abrão, porque você merece o melhor. Oi, bom dia, Jason. Aqui é Zé Carlos, de Brumado, na Bahia. Gostaria de ouvir uma música com Carlito Baldu e a Garça Branca e oferecer para todos que estão ouvindo o programa. Valeu, meu amigo. Obrigado. Garça Branca, pantaneira, vem trazer notícia dela. Quando vejo a garça branca, lembro da minha donzela. Numa tarde de setembro, oh, que linda primavera. Eu também vesti de branco e entrei na mesma capela. Glacial com Perdido de Amor, Carlito e Baduí, Garça Branca, Gino e Geno, O Molhado da Saudade. Onda curta. 985 kHz, onda tropical. Rádio Brasil Central, Goiânia. Rádio Brasil Central, Goiânia. Uma dose dupla de saudade. Nós estamos de volta com o nosso Goiás Caboclo, trazendo gente com coração com muita alegria com a sua presença, né? A última dose dupla do nosso programa de hoje é o seu artista cantando em dose dupla de saudade. Quantas e quantas apresentações, né? Nós tivemos aí hoje no nosso Goiás Caboclo. Eu quero abraçar aqui o William Miotti de Candeias do Jamari, na Rondônia. O Antônio de Maiquinique, na Bahia, e o João Ribeiro de Prata das Minas Gerais. Oceano Solo, grande caboclo, aí cantando hoje no Goiás Caboclo também. O Marco Aurélio do Maísa, lá em Trindade. Marco abraçando a todo o povão lá do Maísa e a companheirada da Páginas Antigas. Marco é um companheiro que me acompanha há muitos e muitos e muitos anos, né? Essa dose dupla de saudade traz uma das mais importantes duplas de Goiás. Sem dúvida, uma das duplas mais requisitadas para shows no momento sertanejo do Brasil. De Paulo e Paulinho em dose dupla de saudade para o Edivan do Rancho Fundo. São Domingos do Norte, no Espírito Santo, abraçando a todos os capixabas. Aí, Neuze Bragança, sobrou abraço até para você, que é capixaba também. Capixaba goiano, não sei se capixaba come piqui. O Bento de Tocantinópolis, abraçando a todo o povão tocantinense. A Dalva do Guanabara para o esposo Sérgio, com muito carinho. Fábio de Oliveira, acompanhando o nosso programa, abraçando o seu povo. Zé Vô, abraçando o amigo Clemente com a família em Peracanjuba de Goiás e abraçando a toda a sua companheirada, né, aí no bar do Zé Vô. O Roberto do Jardim Alto Paraíso para a esposa Tamires e para os amigos Manuel e Zé Aparecido. Ramão Ribeiro de Uruaçu, de Goiás, e a Jaine de Uruará, no Pará. Ufa! Ê, Carlão, o Brasil tá ligado no Goiás Caboclo, que vai rodando sua última dose dupla do programa de hoje. De Paulo e Paulino, Ilusão Perdida e Beija-Flor. Deixei suas asas crescerem, não quis te prender, te dei liberdade. Sabia que iria voar, mas iria voltar mais cedo ou mais tarde. Será o que aconteceu pra voltar tão depressa assim, dizendo que se arrependeu, que de um jeito ou de outro vai voltar pra mim? Ah, beija-flor, esse ninho já não é mais seu. Ah, beija-flor, outra flor ganha os beijos meus. As asas crescerem, não quis te prender, te dei liberdade. Sabia que ia voar, mas iria voltar mais cedo ou mais tarde. Será o que aconteceu pra voltar tão depressa assim, se arrependeu, que de um jeito ou de outro vai voltar pra mim. Ah, beija-flor, esse ninho já não é mais seu. Ah, beija-flor, outra flor ganha os beijos meus. Ah, beija-flor. Esse ninho já não é mais seu. Ah, beija-flor. De Paulo e Paulina, atendendo aí uma porçoeira de gente em dose dupla de saudade, ilusão perdida e beija-flor. E daqui a pouco eu volto conduzindo com você esse último estirão da nossa viagem deste domingo no Goiás Caboclo. Até já, povão! Por Deus, ó menina, por favor, não se iluda comigo. Sou casado e não posso te amar. Falo a ti porque sou seu amigo. O que queres saber de mim? No instante eu lhe digo a verdade. Esquecendo de mim para sempre, tu terás muitas felicidades. Sei que um homem tem o seu direito de amar um alguém nesta vida. Não condeno aqueles que amam. Ser sincero a sua querida. Vá em busca de alguém que é livre. É o conselho que dou a você. Esquecendo de mim para sempre, farei tudo pra te esquecer. Esquecendo de mim para sempre, farei tudo pra te esquecer. A onça esturra na mata e o cardume no banzeiro. Ladra o cão no quintal, berra o cabrito no mangueiro. Este é o Goiás Caboclo, com Jason Abrão. Um pedacinho da sua alma nos caminhos do sertão. Eu tô resolvido, morena, e simbora. Vou pra Virapora no ano que vem, na estrada de ferro. Voltando com o nosso Goiás Caboclo, quero mandar um forte abraço ao Clarindo Rodrigues. O Clarindo tá lá passeando, lá no Cocalzinho de Goiás, né? Foi passar lá um final de semana com a comadre Alice, né? E foi levando a sua Alice também, né? Porçoeira de Alice lá hoje em Cocalzinho de Goiás. Um abraço para essa família sertaneja de Cocalzinho de Goiás, que tanto carinho nos dá também, né? Muito obrigado. E eu vou tocando moda, tocando alegria sertaneja e abraçando o meu povo. Bom dia pro Anísio, mas a Lucélia de Ariquemes em Rondônia. Também lá em Ariquemes, a Senira. João Benedito de Aparecida de Goiânia. A Dalva e o Sérgio abraçando o Wilton Borba com a família lá em Niquelândia de Goiás. O Antônio Jeremias de Itumbiara de Goiás, que é a terra do Praião. Avelar Alves. O Avelar é o piauiense Avelar Alves, de Itaueiras, lá no Piauí, hoje radicado em Aparecida de Goiânia. Obrigado, Avelar, abração para você, Deusão é que abençoe você com a família. O Alisson, de Ibicuara, na Bahia, para a família. A dona... Jazão, manda um abraço para a dona Sinhazinha, ela gosta muito de você. Então, um abraço... Um beijo no coração da dona Sinhazinha, lá em Ibicuara, na Bahia. Pois é, que Deusão é que proteja a senhora, viu? E já eu fico daqui imaginando que a senhora é muito querida aí nessa Ibicuara, né? Então que Deus te dê muita saúde, muita paz na sua vida, para você, e muita vida para você conviver mais e mais com esses amigos e amigos daí. E eu vou é trazendo moda, porque os irmãos Liu e Léo vão chegando devagarzinho, cantando bonito. Essa é uma das modas mais lindas que essa dupla gravou. Felicidade de Caboclo.

Este é o Goiás Caboclo. Este é Jazão Abrão, simples como as coisas do sertão. Ai, do jeito. Alô, sertão do meu Brasil. Bom dia pro Adalto, lá no Renata Parque, em Trindade, para o papai Pedro, lá no Jaú. O Hermínio Lima, de Eliseu Martins, no Piauí, acompanhando o nosso programa. Valdijan Moreira, do Parque das Flores, em Goiânia. Everinaldo, Casa Nova, na Bahia. A todos do bairro Vale do São Francisco. O Oswaldo Menezes, de Goiatins, no Tocantins, né? Também está aí acompanhando nós, né? Muito obrigado e que ficam todos com Deus aí. Um abraço para essa família sertaneja que tanto carinho nos dá. É domingo bonito, passeio, é dia de Goiás Caboclo, é dia de moda boa, né, gente? Eu vou trazer, sequenciando o programa, uma dupla de Goiás que esse Brasil ama de verdade: Matão e Monteiro, Mil Vezes. Quando tudo mais de mil vezes você foi embora. Amiga, tua companheira, eu fui a primeira a ganhar teu amor. A minha vida inteira dedicada, de mulher amada, sempre a teu dispor. Por muitos anos a felicidade morou nesta casa, viveu com nós dois. Mas você agora anda tão mudado que até nosso amor já deixa pra depois. Eu ainda sou aquela que te espera, cheia de carinho, que abre os braços dizendo benzinho como estou feliz em ver você chegar. Mas hoje é diferente, eu estou magoada. Você chegou em meio à madrugada, sem nenhum motivo para me explicar. Mas hoje é diferente, eu estou magoada. Você chegou muito de madrugada, sem nenhum motivo para me explicar. E eu estou magoada, eu estou magoada. E pra ser um castigo, você vai dormir em cama separada. Eu estou magoada, eu estou magoada. E o seu castigo é você dormir em cama separada. Mas hoje é diferente, eu estou magoada. Você chegou muito de madrugada, sem nenhum motivo para me explicar. E eu estou magoada, eu estou magoada. E pra ser um castigo, você vai dormir em cama separada. Eu estou magoada, eu estou magoada. E o seu castigo é você dormir em cama separada. Eu estou magoada. Nasci no mundo pra ser boiadeiro e muito adoro esta profissão. Viajando sempre conheço o Brasil inteiro e sou goiano, não me nego a geração. Na minha viola eu recordo meu passado, já fui amado e hoje só resta paixão. Uma goiana que caiu no meu sagrado, mas foi fingida e traiu meu coração. E da goiana não me faz assim, tem dó de mim que sou goiano também. Nosso destino deve ser sempre igual, então por que que tu não me quer bem? Levando o gado pra fazer o meu transporte, de sul a norte, só isto que me maltrata. Tive dinheiro pra comprar tudo na vida, só nunca pude comprar a Goiânia ingrata. O meu burrão vai deixar rastro de saudade nesta cidade onde nós passa ligeiro. E ela fica com seus amantes sorrindo, e eu vou cumprindo a sina de um boiadeiro. Linda Goiânia, não me faz assim, tem dó de mim que sou goiano também. Nossos destinos devem ser sempre iguais, então por que que tu não me quer bem? Nós tivemos aí o Celeste Celestinho, uma dupla da cidade de Ouvidor, na Grande Cumari. A dupla cantou bonito aqui para nós, Linda Goiana, As Galvão, Magoada, Matão e Monteiro, Mil Vezes. Gente, eu vou fazer um pequeno intervalo para o Carlão atualizar aí as coisinhas dele no programa, né, Carlão? Daqui a pouquinho eu tô de volta com toda a equipe do Goiás Caboclo na passarela querida do seu Rádio Brasil. Rádio Brasil Central. Toda a sua simplicidade. Jazão Abrão e o programa Goiás Caboclo. O Goiás Caboclo dá sempre um colorido especial nas manhãzinhas de domingo. Nós vamos abraçando esse povo nosso no campo e na cidade, com as modas, né, com as cantorias do nosso Goiás Caboclo. Eu quero agradecer mais uma vez aqui o Fernando Kozak pela seleção das modas, agradecer a Renata Borges pela edição do Goiás Caboclo e do Brasil Sertanejo, agradecer muito aí o Carlos José. Ei, Carlão! Carlão tá aí atendendo o telefone 3282-8780 e, além de tudo, fazendo seus trabalhos na rádio, né, Carlão? Deusão que te abençoe. Muito obrigado pelo carinho, viu? E eu quero abraçar também a moçada da segurança, dos transmissores, da retaguarda técnica. Bom dia pro Vitor Roberto, na supervisão de operações, está aí trabalhando neste domingo também com o Jazão Abrão, que vai tocando moda, vai tocando lembrança, saudade e recordação no seu rádio. A dupla tem mania de romantismo. João Mineiro e Marciano, no mesmo lugar. Faz te esquecer. Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui. Nem mesmo o melhor dos momentos nos braços de alguém fará com que eu seja outra vez o mesmo que fui. A vida tem horas difíceis pra gente passar, pedaços quase impossíveis pra se entender. Ei, porque uma coisa estranha marcou o nosso fim. Um pobre qualquer foi tirá-la de mim, se nem mesmo Deus me tirou de você. Me sinto pregado em você, que já é minha cruz. Nem mesmo com mil orações consegui me livrar. Você se livrou facilmente e saiu por aí. Eu saio, porém eu me sinto no mesmo lugar. A vida tem horas difíceis pra gente passar. Pedaços quase impossíveis de se entender. Marcou nosso fim. Um pobre qualquer foi tirá-la de mim. Se nem mesmo Deus me tirou de você. De você. Se um dia quiser ir embora do meu coração, me deixe dormindo para que eu não siga teu rastro no chão. Sei que nesta noite não vai ter estrelas, nem luz de luar, porque são teus olhos as duas estrelas do meu madrugar. Não deixe endereço, nem bata a porta pra não me acordar. Só quero o silêncio e o choro da brisa pra me despertar. Serei uma ave ferida no ninho, tremendo de frio. O resto de vida no espaço caída, no mundo vazio. E dentro desta noite escura, quero me perder. Sem teu amor vai se apagar a luz do meu amanhecer. E quando minha voz cansada de chamar por ti calar para sempre, procure nas trevas meu ser em pedaços, porque já morri. Desta noite escura, quero me perder. Sem teu amor vai se apagar a luz do meu amanhecer. E quando minha voz cansada de chamar por ti calar para sempre, procure nas trevas meu ser em pedaços, porque já morri. Meu amigo Jonas, vamos cantar comigo? É um prazer, Clarino Rodrigues. Vamos recordar Pedro Pinto e Zé da Estrada. Sou como o vento que corre ao arredor deste mundo. Tantas mulheres, eu amei tantas mulheres, porém só tu não me queres. Sou como um pássaro preso, a gaiola do desperto sorrindo, logo desperto sorrindo, sou muito menos que nada. Enfim, eu sou neste mundo como uma pena no ar. Sem rumo eu vou pela vida, sem rumo eu vou pela vida, sempre por ti a chorar. Falam meus montes e vales, gritam minhas pedras do campo. Quem nunca viram na vida querer como estou querendo, chorar como estou chorando, morrer como estou morrendo. Nós tivemos aí o Clarindo Rodrigues cantando bonito, Gritam-me as Pedras do Campo, uma versão bonita que ele fez, né? Mato Grosso e Matias, Mundo Vazio, João Mineiro e Marciano, No Mesmo Lugar. Estamos apresentando pela Brasil Central, programa Goiás Caboclo. Comando Jason Abrão. Estamos apresentando Goiás Caboclo, a simplicidade dos versos e reversos da música sertaneja brasileira. Vamos juntos até o meio-dia, Brasil, tocando moda na passarela do seu rádio. Na sequência do programa, eu vou trazer uma canção dessa dupla querida, Silvio e Sandro, que essa semana a morte desinterou a dupla, né? Tomou a foiçada da morte e levou o Silvio prematuramente, fora do combinado, meu querido Silvio, da dupla Silvio e Sandro, deixando o Caturaí mais pobre, triste, deixando a família sertaneja entristecida, deixando os fãs em todo o Brasil, né? Mas uma coisa a morte não pode, é com o milagre da gravação que tudo perpetua, né? Daqui um ano, dois, dez, cem, Silvio e Sandro vão estar cantando do mesmo jeito, graças ao milagre da gravação que traz para você, Silvio e Sandro, Rachando o Aluguel. Não pense que eu vou levar toda essa dor comigo. Metade dela eu deixo contigo. Eu não errei sozinho ao te querer. Tô indo e levo a solidão, dobra bem minha mala. Das últimas noites que eu dormi na sala, sem o seu beijo pra me adormecer. Cadê, cadê aquele amor? Cadê, cadê, cadê o nosso amor? Eu já estou na porta da rua e você em seu quarto, namorando nosso beijo no porta-retrato. Eu vou morar noutro endereço, bem longe da felicidade. Não vou pra nenhum hotel, vou rachar o aluguel com a minha saudade.

você que me trouxe a paz que eu não tive, que enfeitou minha vida esquecida. Com você que me importa o futuro, é você que eu nem sei de onde vem, onde vai. Eu só sei que pra mim você traz o desejo, o prazer e a paz. Quero deitar prazer de se dar. Deixe tudo lá fora, deixe as águas rolar. Quero que o tempo não passe quando eu te abraçar. Só assim vou ter você bem mais perto de mim. Você que me trouxe a paz que eu não tive, que enfeitou minha vida esquecida. Com você que me porta o futuro, é você que eu nem sei de onde vem, onde vai. Eu só sei que pra mim você traz o desejo, o prazer e a paz. Quero deitar e rolar no prazer de se dar. Deixe tudo lá fora, deixe as águas rolar. Quando eu te abraçar, só assim vou ter você bem mais perto de mim. Nós tivemos aí o Damião e a Elizabeth, A Paz Que Eu Não Tive, Joaquim Viola e Zuleide, Tranque a Porta e Me Beije, Silvio e Sandro, Rachando o Aluguel. Programa Jason Abrão, porque você merece o melhor. Bom dia, Jason Abrão, caboclo bom que mora na cidade, mas tem o coração no sertão. Ei, Jason, como é que tá? Tudo bom? Ei, rapaz, tem hora que eu paro assim e penso, falei, mas e eu caio na real. Não, domingão sem Jason Abrão não é muito bom mesmo, viu? Ei, Jason, tudo beleza aí, né? Graças a Deus. Ei, Jason, a próxima moda aí, rapaz, eu vou oferecer pra todos os ouvintes da Brasil Central, ouvintes do Jason Abrão, que não são poucos não, viu? Em primeiro lugar, eu quero aí dar os parabéns aí para todos os trabalhadores, né? Hoje é dia do trabalhador, 1º de maio. O Jason Abrão que trabalha, para os companheiros dele aí na Brasil Central, para mim, para todos os ouvintes, né? Que trabalham para ganhar o pão de cada dia, para sustentar a família. Bom demais, Jason Abrão. Bom domingão. Aí a próxima moda eu ofereço aí, viu, Jason? Para você, seus companheiros de trabalho, para todos os ouvintes, né, que não são poucos não, né, para minha esposa que também gosta muito dessa moda, tá? A moda é a seguinte, uma homenagem a Jason Abrão. Eu homenagem a Jason Abrão é bom, hein? Toca ela para nós, queremos ouvir ela inteirinha, gostamos muito. Parabéns, felicidades, tudo de bom, fique com Deus. Opa! Perdão, eu esqueci de me identificar. Eliseu Eletricista, de Querência, Mato Grosso. Bom domingão. Prazer de poder escrever essa linda canção. A caneta me fez lembrar e falar de Jason Abrão. Eu fiz com muita coragem essa simples homenagem, com muita emoção, a este guerreiro gigante, goiano importante, que vem do sertão. O programa Goiás Caboclo parece ser pouco, mas é tradição. Tem razão que só fala a verdade, mata a saudade do seu coração. Jason não tem preconceito, é um homem direito e é muito legal. Aos domingos, das 7 ao meio-dia, transmite alegria na Brasil Central. Jason é um grande locutor que exerce com amor a sua profissão. Jason também veio lá da roça, com suas mãos grossas de cuidar do chão. Tem gente que vem do interior, também tem valor e merece sorrir. Jason foi bem sucedido, meu filho querido de Pumari. Jason é um grande locutor que exerce com amor a sua profissão. Jason também veio lá da roça, com suas mãos grossas de cuidar do chão. Gente que vem do interior também tem valor e merece sorrir. Jason foi bem sucedido e é um filho querido de Pumari. Muito bem, eu, Vanderlei da Sanfona, é com muito orgulho que fiz esta homenagem ao meu querido Jason Abrão. Um abraço de Vanderlei da Sanfona para você e todos os ouvintes de todo o Brasil. O homem é obra de Deus e cada um faz o que quer. Mas lembre o que a Bíblia diz, que para ser feliz precisa ter fé. Jason já mostrou pra gente que é inteligente, que só faz o bem. Jason é de muito respeito, pensa direito e não pisa em ninguém. Tem gente que vira sucesso e às vezes esquece, não olha pra trás. Enche o bolso de dinheiro, vira fazendeiro e não sabe o que faz. Se os meus sabes que é mal feito, porém é perfeito pra quem sabe ler. Pra alguém que fica assustado, eu falo encostado pra ele entender. Jason é um grande locutor que exerce com amor a sua profissão. Jason também veio lá da roça, com suas mãos gosta de cuidar do chão. Gente que vem do interior também tem valor e merece sorrir. Jason foi bem sucedido, meu filho querido de Pumari. Ei, povão querido e amado de todo o Brasil, nós estamos encerrando mais uma audição do nosso Goiás Caboclo, né? Foi tanta prosa, tanto passeio bom que nós fizemos por esses rádios brasileiros, tanta moda, né? Muito obrigado em nome de todas as pessoinhas que nos ajudaram a fazer este programa, né? Porque passa-se a impressão que é só o Jason que trabalha, porque é só ele que fala, né? Mas tem tanta gente nos auxiliando para fazer esse Goiás Caboclo, né? Muito obrigado a todos. E eu volto amanhã, querendo Deus, às 5 da matina, no Brasil Sertanejo. Te espero lá. E no próximo domingo com o Goiás Caboclo. Fiquem todos com Deus. Ótimo final de domingo para você, povão amado e querido do meu imenso Brasil. CYH 753, 1270 kHz, onda. 115 kHz, onda curta. Central, Goiânia, Rádio Brasil Central.